irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que fizer converter do erro um pecador, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Tiago, capítulo 5, verso 19 e verso 20. Mais uma vez, nessa oportunidade, queremos cumprimentar a todos, os amados irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Estamos chegando para o final de semana que está se aproximando e nós estamos numa campanha de orações, clamando ao Deus dos céus, nos preparando para o evento que teremos a partir de sexta-feira. Sexta-feira, ali no nosso templo, culto da vitória, tem sido marcado com vitórias realmente, pessoas sendo curadas, pessoas aceitando Jesus como Salvador, pessoas recebendo vitórias, dando seus testemunhos, os seus depoimentos das conquistas que estão tendo, e nós agradecemos ao Senhor Deus. Muitas pessoas que desceram as águas do batismo são também oriundos desse culto da vitória. E isso é sinal de que Deus está abençoando o seu povo. E nós estamos chegando para o sábado. Atenção, amados irmãos, irmãos do interior, irmãos da cidade, jovens, adolescentes, irmão de mais idade, da meia idade, todos nós queremos vocês irmanados nesse propósito dessa grande carreata. Cada bairro sairá junto com o seu líder, com o seu pastor, de frente das congregações, rumo aonde nós estamos já anunciando, vocês já viram, aonde a igreja estará reunida para sairmos em carreata. Ali na Maurício Cardoso, com a Bento Gonçalves, estaremos lá reunidos e dali saímos, fazendo uma caminhada dentro de Erechim, depois voltando para a Praça Gemilago, onde teremos um momento de louvor, de orações e gratidão a Deus. E a noite de sábado, grande culto de vigília. Você precisa se preparar para estar conosco. Nós queremos a tua presença. E domingo à noite, nós teremos com o culto da centésima ovelha. Nós queremos você de volta. Você, querido, que está afastado da casa do Senhor. Ouça agora uma palavra de fé com o pastor Geraldino Silva. Meus amados irmãos, vocês que têm trilhado o caminho do Senhor, sabemos que temos uma igreja que está dentro dos templos, servindo a Deus, e temos uma outra igreja que está fora, que um dia desceu as águas, que um dia batizou-se e que hoje estão do lado de lá, vivendo muitas vezes a sua angústia, tristes e desesperançados. Este número são milhões pelo Brasil afora. Eles pertencem a todas as classes sociais, vivem nas fazendas, vivem nas granjas, vivem nas cidades, nos sítios, eles exercem todos os tipos de profissões. Um traço comum os une, são os que se desviaram do caminho do Senhor. Devemos amá-los com todo o coração, e ir ao seu encontro, a fim de reerguê-los. Nossa omissão constitui um pecado, e nós precisamos que você, igreja amada, tome alento, e vá em busca desses queridos irmãos, que estão nas zonas rurais. Outros moram em humildes casas, outros em apartamentos e até em palácios. Uns são agricultores de mãos calosas, outros operários nas fábricas, nas oficinas. Outros são comerciantes, comerciários, muitos estudantes, profissionais liberais. Eles exercem todas as atividades que se possa imaginar. Suas idades variam. Há os adolescentes ainda, como também há os homens e mulheres na idade adulta e na velhice. Apenas um traço coloca eles nessa grande avenida sombria, melancólica, aonde eles estão espalhados pela imensidão desse território pátrio. Vamos, como igreja, fazer a nossa parte, porque milhares e milhares já morreram. Outros estão no mesmo caminho, no mesmo rumo, em direção à morte. Por uma razão ou por outra, eles esfriaram na fé, caíram. Não poucos foram excluídos da igreja por causas banais. Pessoas que têm os seus defeitos, mas que não foram, talvez, em algum momento, compreendidas. Os seus corações estão endurecidos, estão vazios de amor. E nós somos todos responsáveis pela situação desses condenados, que merece receber novamente o perdão do grande Deus dos céus. Cada vez que encontramos um filho pródigo e não lhe demonstramos nosso amor, nossa simpatia por ele, nosso grande desejo de que regresse, estamos contribuindo para que os seus pés deslizem ainda mais em direção à morte. Sim, as mensagens diabólicas, elas estão soando a cada minuto aos seus ouvidos, e ninguém senão nós, igreja, mensageiros do Senhor, está com condições de adverti-los do terrível perigo. Há muitos feridos choram de angústia e de dor, clamam por proteção e por paz. Amigos que sofrem sua necessidade atende hoje, não deixa um soldado ferido morrer. Quero, nesse momento, orar com você. Nosso Deus e nosso Pai, esta manhã, quando nós sentimos aqui a Tua glória, Teu poder, esta unção, e eu tenho certeza que o que eu sinto agora, os milhares de ouvintes sentem junto comigo, e eu sei, Senhor, que Tu conheces o endereço desses queridos irmãos, desses amigos, dessas pessoas que estão dardejadas, feridas pelo pecado. Muitos não têm força para retornar. Pai amado, mas permita, Deus, que nesta hora haja um despertar na igreja, nos crentes, nos membros da igreja, e que possamos sair dos nossos acomodações, de nossos lugares cômodos, e façamos aquilo que o Senhor tem mandado, ir em busca das ovelhas perdidas da casa de Israel. Deus, eu oro a Ti, eu peço por eles, em o nome do Senhor Jesus, agora e para todos sempre. Amém e amém.